4 mil com 897. Gol 9897, desce para 2000, ajuste na 091, livre LS. Positivo, ficar estabilizado, 897. Salvador, tá 371, para o táxi, 187 a bordo, 4 horas, alterno galeão. Cidade principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 011, bom voo e bom dia, tá 371. Autorizou, parte Índia Alfa, que é ponto espera com a torre 1985, altímetro 10011, bom feriado, bom final de semana. Comente. Salvador, bom dia, boa noite, 04, com a Fox Trot, autorização Galeão. Oi, 04, Galeão, copiou 360. Copia, 804. Oi, 04, Galeão, nível 36220 está autorizado, via Pesoluno 0 até SMAP, Ecos Terra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5526, controle 119, decimal 8. Aprovado, Galeão, nível 360, da Pedro 10, SMAP, após conforme plano. Decola da 10, curva direita da El, Leda após Leda Bridge. Transponder 5526, controle 198, voo 804. Correto, voo 804, portão 5, chame pronto, pushback. 5, chama não. Solo Salvador, muito bom dia, 04040, com a Foxtrot 380 com 5. Bom dia, azul 4040, com fins nível 380, estão autorizados, via Pesoluno 0. Até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pesoluno 6, prossegue na Pesoluno 6 até Panin, após direto, decola da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5525, controle 119, decimal 8. Autorizado, 380 para Confins, da Pesoluno 1-0 até Bridge, a Pesoluno 6 até Panin. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Código transponder 5525, controle 119.8, azul 4040. Beta, azul 4040, parte 3, time pronto, feedback acionamento. 1897, solo Zulu 1, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 289, livre à direita, bom dia, senhor. 1219. 219, obrigado, bom dia. Pronto, 3171. 3171, vento calmo, altímetro 1012, livre decolagem da 10. 10012, livre decolagem, 3171. Decolo Zulu 3, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. Ok, controle 119, decimal 8, bom dia, bom trabalho, até a próxima. Oi, Salvador, muito bom dia, o TAR 3171, decolando, se escuta. TAR 3171, contato cadastro para nível 360, perfil da 360, perfil da EL 3171. Bom dia, tá 3890330 para Recife. Tá 3890, informação Fox para Recife, nível 330 está autorizado via Peruísque 58. Recolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5521, controle 119.8. Autorizado 330 para Recife, Peruísque 8, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, 5521, transponda e 198 para dois saídas, tá 3890. Batchame pronto, pushback, tá 3890. Tá pronto no 9. O portão? Ah, tá no 09, tá no 09. O 09 tá livre, chame táxi, tá 3890. Falou, teria saída prevista para Brasília para o Gol 7 no 5. O 5 prevista é Arbora Lefa. Arbora Lefa, obrigado. Bom dia, no 642, Recife. Agora 642, Recife, nível 390 está autorizado via Peruísque 58. Decolada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Pouca, transição Caju. Aciona 5533, controle 119.8. Estado respeito nível 390, 258, decolada 10 com curva esquerda, curva Caju, 5533, responde, controle 98, gol 68, com aperto, beba 3. Segundo 642, no portão 3, time pronto, pushback, acionamento. Camarada, obrigado. Solo gol 804, na 5, para pushback, acionamento. Alive, gol 804, time táxi. Quente, gol 3890 com 141 na bordo, 3h40, alternando Natal. Através do portão 62, para prosseguir, tá 3890. Tá faltando através do 62, tá 3290. Na escuta? Eu sigo, 804. Vai iniciar de imediato o pushback? Afirma, iniciando, 804. Agilize, Gona 04, estou com o tráfego já iniciando o táxi. Ok, sim. Zona 71, chame Recife, 1251, até 3395. 251-1339 com Recife, 3171, bandido. 133-95. 3395 a secundária, 3171. Zona 3153, desça para 2010, ajuste 1012, livre LS após estabilizar. Afirmativo, vai descer para 2010, 1012, transporte estabilizado, tá? 3153. Gol 1, parte geral, não vai chamar 2295, tá? 3890. Azul 4201, na previsão de mais 3 minutos. Na escuta, 4201. Salvador, bom dia, 3890, próximo ponto espera pra. Bom dia, 3890, a linha decola da 10, vento 070 graus com 3 nós. A linha decola, 3890. Linha de 3h50, alterna a cabeça. 04, táxi via pátio, foi segunda direita via Indy Alfa, ponto espera 2895, altímetro no 012, bom voo e bom dia. Pátio Indy Alfa, ponto espera 2895, bom dia, bom dia. 04201 vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda, o Boeing 737 da Gol, após o mesmo início no 01, chame táxi azul 4201. Passa o Gol, está autorizado no 01, 4201. 607, bom dia, Guarulhos, copiou 360. 7 Guarulhos 360 está autorizado via Pesulu no 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesulu no 6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Cola da 10, curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5535, controle 119, decimal 8. Para chame torre 1895. 295, Antônio, uma boa. 4 ali, mantém, prepare para a decolagem assim que é autorizado. Gente, ali, mantém, preparando para a decolagem assim que é autorizado. Torre de Salvador, bom dia, 3153, final. Bom dia, 3153, é parte externa. Sim, portaral, 3153. Vou confirmar a subida, agora 607. Portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Tá 0, decolado 124, controle 119, decimal 8, bom voo. Bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Altan 3517, confirmação Foxtrot para autorização Brasília. 10, vento 070 graus com 3 nós. E o decolagem, 804. 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5536, controle 119, decimal 8. 3517 autorizado Brasília, nível 360, Pesulu 17. Decola 1 da 10 com curva direita na saída Arbor, Arbor Elefa. 5536 é o código e 198 é o controle. 3517 é na 8. Correto, portão 8, chame pronto, pushback, 3517. Azul 4201, já está livre, chame táxi, ok? Autorizado no 14201. Tá 3153, livre pouso na 10, vento 070 graus com 3 nós. Livre pouso na 10, 3153. Boa noite, 04, decolado 226, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado. Salvador, voo 1804. Voo 1804, sente fora do radar, sua para nível 360 da EL. 360 da EL. Solo. Salvador Azul 4040, solicito acionamento na posição. Direcionamento, chame pronto para o pushback, Azul 4040. Direcionamento, manda para o push, 4040. 3153, solo 27, leva direita, solo 121, decimal 9. Direita 121, uma boa. Salvador, 3153, bom dia. Bom dia, 3153, táxi via Alfa, reportando 2 Juliette com ingresso. Alfa, reportando 2 Juliette, 3153. Chamado pelo ProPushback, 4304040. Livre chame táxi, 4040021. Livre chamado para o táxi, 4040. Azul 4201 para o táxi com 1115 horas a bordo, alterna em Ribeirão Preto, 4 horas e 30 da economia. Azul 4201. Direita Indy Alfa, com temperatura em 118, decimal 95, altímetro no 012, bom voo e bom dia, Azul 4201. Ok, 1895, 012, 4201. Via Juliette, portão 10, portão 10. Pela Juliette para 10, portão 3, 3.